Você ouve Onda DX na Rádio Voz da Rússia. Nós estamos falando com o ouvinte brasileiro Neto Silva, de Brasília, que está compartilhando seu conhecimento de rádios AM e ondas curtas. Neto, agora conte como é que funciona o sistema de uma rádio AM estéreo. E a transmissão AM estéreo poucas pessoas conhecem. Essa transmissão foi testada em 1924 por duas emissoras americanas. Fizeram em frequências diferentes, mais ou menos assim, left, o canal R ficou em 1120 e o R em 1320, isso em 1924. Mas só foi mesmo em 1960 que o engenheiro americano Leonardo Kahn testou uma transmissão em AM estéreo em uma emissora mexicana. Mas na verdade o boom veio em 1980. Em 83, né, nós tivemos 5 sistemas de AM estéreo no mundo. Na verdade, quem vigou foi o Sequan. E Canadá, Austrália, Japão adotaram esse sistema de transmissão nas suas AM. Para quem não ouviu, nós temos no YouTube várias gravações de transmissões AM estéreo hoje que você pode ouvir. É fantástico, maravilhoso a qualidade. Inclusive, em 1993, a FCC aprovou a certificação do AMAX, quer dizer, o máximo AM estéreo, que aumenta a largura de banda dos receptores e que você tem uma qualidade próxima do FM. Você imagina, Danilo, e ouvintes da Voz da Rússia, você ouvir uma estação de AM com quase qualidade de FM. Isso é o que proporciona esses receptores. A Mac, a Sony fabricou, há a possibilidade de voltar a fabricar, temos também a Denon. E o que acontece é que você, além de ter a qualidade melhor, você tem a separação nos canais direito e esquerdo. Nos anos 80 foi fabricado vários rádios. Recentemente eu adquiri um da Realist, um TM52 AM estéreo, que é só AM e AM estéreo, e também fui presenteado pelo meu amigo do Japão com o Walkman AM estéreo da Sony, o AX51V. Só que no Brasil nós tínhamos várias emissoras, tínhamos a Nacional de Brasília 1980, que transmitia AM estéreo, tínhamos a Mundial, a JB, Manchete, uma lista enorme. O que consta é que a única emissora que transmite AM estéreo no Brasil hoje, o A Rádio Universitária 1080 kHz lá de Porto Alegre. Neto Silva, a salvação das transmissões em ondas curtas será o sistema digital? Como nós sabemos, o digital é muito difícil. Temos aí o DR aqui na América Central, já foi testado aqui também em Brasília, na Nacional. E nós esperamos que essa melhora na onda curta até nós o mais breve possível. Mas o que nos deixa triste nessa, principalmente nesse hobby, e para nós que somos entusiastas, foi esse silêncio de algumas emissoras, principalmente emissoras internacionais, na onda, que é muito importante, principalmente para um país como o Brasil, que é grande. Eu acho que a cultura, não só a cultura do mundo difundida através do rádio, é importante, porque ela chega onde a televisão não chega, onde a internet não chega. Nós sabemos que várias emissoras internacionais deixaram de transmitir. Nós que somos entusiastas dessa escuta, nós temos grupos hoje na internet fechado, e quando nós ficamos sabendo que alguma emissora vai deixar de transmitir, nós mandamos cartas, mandamos e-mails para que isso não aconteça, porque é um serviço importante, é um serviço que foi bastante difundido na Guerra Fria e bastante difundido nos anos 70 e 80. Algumas emissoras acham que a internet é importante, sim, mas o rádio, onde você pode levá-lo para qualquer lugar onde não tem energia, o rádio chega. Eu já fui salvo de ouvir jogo da seleção brasileira na onda curta, porque você não consegue ouvir um bom futebol viajando, a não ser na onda curta no AM. Então, o que nós queremos é que essas emissões continuem, porque através dessas emissões nas ondas curtas é que nós podemos chegar a um dia, entendeu? A conhecer a cultura desse país. Ficamos sabendo também que a Voz da Rússia há essa previsão de desligar. Então, já aqui no Brasil, principalmente os movimentos na internet já está se fazendo para que isso não aconteça. A importância do rádio, tanto em onda curta como AM e FM, é muito importante para o povo de um país. Bom, hoje nós falamos com Neto Silva, de Brasília, Distrito Federal. Neto, em nome de toda a equipe da Voz da Rússia, nós agradecemos a oportunidade de falar com você. Tudo bem? Muito obrigado pela entrevista. Um abraço para todos e eu agradeço a oportunidade. Danilo Nonato, para o Onda DX, da Voz da Rússia.